mais melodia que a música de Tom Jobim. Também sou gênio da lâmpada de Aladim. Posso transformar meu pensamento em poesia. Não sou mandrake, mas também eu faço magia. Eu sou aquele que você quase nem vê na TV. Mas ao me conhecer, não, não vai me esquecer. Marcante personalidade, a minha finalidade é vencer dificuldade rumo à felicidade. Musicalidade na minha canção, brilhando muito como o sol no verão. Nem tente me enganar, eu tenho o dom de pensar. Eu não virei caderno pra comer o seu H. Sei de onde vim, quem eu sou e pra onde vou. O hip hop é o antídoto que me curou. Mas o nego preto que tem o dom de rimar, seguro no que faz, sabendo o que vai falar. Sou nego preto, cheio de charme. Como você é bonitinho, eu te dou um tostão da minha voz. Sou nego preto, cheio de charme. Pra correr junto comigo tem que ser muito veloz. Sou nego preto, cheio de charme. Radiante, deslumbrante como o pôr do sol em lençóis. Sou nego preto, cheio de charme. E é nóis. Eu não sou santo, mas tenho meu encanto. Sou um cara temoso, por isso até hoje canto. Sempre correndo atrás do que acredito. A vida é vestibular, eu tô marcando o gabarito. A autoestima é o que me deixa bem bonito. O nego preto com traços do Egito. Tenho um espírito de Gana, formosura cubana. Meu rap é temperado com energia baiana. Tenho fama de Don Juan safado, mas sou romântico ao extremo, tá ligado? A Bahia é meu ébano, é minha inspiração. Nego balança a cabeça ao ouvir minha canção. Bate na palma da mão, o swing é bom. Versos bem bolado que vem do alto marom. Nego preto baiano carregado de axé. Quem diria hip hop com sabor de acarajé. Sou nego preto, cheio de charme. Como você é bonitinho, eu te dou um tostão da minha voz. Sou nego preto, cheio de charme. Pra correr junto comigo tem que ser muito veloz. Sou nego preto, cheio de charme. Radiante, deslumbrante como o pôr do sol em lençóis. Sou nego preto, cheio de charme. E é nóis. Se quiser, pode se aproximar. Tô chegando com meu som e tenho muito a mostrar. Se quiser, pode se aproximar. Tô chegando com meu som e tenho muito a mostrar. Charmoso por natureza, honrando minha beleza. Usando o microfone e falando com firmeza. Aprendi a virar a mesa quando o bicho tá pegando. Nos momentos mais difíceis, olha eu poetizando. Tem gente dançando quando ouve minha batida. Hip hop, rap, sintonia preferida. Estilo de vida, segura a postura. Ser nego preto é muito mais que ter a pele escura. Afirmar identidade, não perder a validade. Se amar é muito bom, que não pode a vaidade. Nego preto eu sou, e na batida eu vou. Quem me discriminou, desiludido ficou. Sou nego preto, cheio de charme. Como você é bonitinho, eu te dou um tostão da minha voz. Sou nego preto, cheio de charme. Pra correr junto comigo tem que ser muito veloz. Sou nego preto, cheio de charme. Radiante, deslumbrante como o pôr do sol em lençóis. Sou nego preto, cheio de charme. E é nóis. Sou nego preto, cheio de charme. Como você é bonitinho, eu te dou um tostão da minha voz. Sou nego preto, cheio de charme. Pra correr junto comigo tem que ser muito veloz. Sou nego preto, cheio de charme. Radiante, deslumbrante como o pôr do sol em lençóis. Sou nego preto, cheio de charme. É nóis. Se quiser, pode se aproximar. Tô chegando com meu som e tenho muito a mostrar. Se quiser, pode se aproximar. Tô chegando com meu som e tenho muito a mostrar. Se quiser, pode se aproximar. Tô chegando com meu som e tenho muito a mostrar. Se quiser, pode se aproximar. Tô chegando com meu som e tenho muito a mostrar.